só um minuto. Azul 4065, para cópia. Azul 065, autorizado Campinas, 360. Rota via Bridge, pisolona 6 para Matheus Zulu, conforme plano, decola no zero, curva direita. No perfil após curva direita. Tá. Decolando no zero, curva direita, após seguindo Nadael, após Leida, vou abrir onde se apera o via. 5075 transponder, controle 120.8. 360 da Campina, rota 10, curva direita da El, mesa bridge, e aí a pisolona 6 da BHZ. 57, então, respondo, 208, correto, portão 3, chame quando pronto, Paulo Salvador, bom dia, boa tarde, bom, no 648. Bem-vindo, 648, prossiga Alfa, reporte da Juliette. Alfa, da Juliette, reportará agora no 648. Aqui, Rosca, cópia. Morro Mil Pés, decola 17, curva direita, corredor axé, caixa prego, 0153 padrão, controle 20.8. B02 chame torre 18.6, aparece no ataque de decolagem, parte 5, ajustando 099, fio Romeo Oscar, bom voo. Capiteiro 97, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, chame torre 183, Simão Meia. 186, Quebec. Salvador, boa tarde, tá passando o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, prossiga. Vitor Mike Quebec, tá Paris, visual com campo, voando rotatória. Reporte ao final de 2 milhas, cabeceira 17, número 1 para pouso, vento 140 graus, 10 nós. Quilo Romeo Oscar. Autoriza em cortar para o Romeo Vitor Mike Quebec. Confira-se para encurtar, é isso? Afirma, Quebec. Positivo, pode ir por seguida presente, direto para final. Direto final 17, reportará 2 milhas, Vitor Mike Quebec. Quilo Romeo Oscar, autorizado o táxi, é pode para ingresso pista 17. Quilo Romeo Oscar, mantenha a posição e aguarde para o ingresso. Peter Mike Quebec tem autorizado pouso pista 17, vento 140 graus, 12 nós. Ajuste no 09. Peter Mike Quebec. Tudo autorizado no 7, Quebec. Torre, Vitor Mike Quebec, reposta um forte chato de fundo no rádio de vocês aí. Mas confirma, é quando a portadora tá aberta que recebe chiado ou assim, se tá aberto? Porque teve uma nave que portou aí que aparentemente tinha uma rádio pirata aí nessa área, confirma. Sim, tá aberto, quando tá fechado ele tá um forte chato. Forteado, pode ser que seja só a rádio que ele reportou, ok? Esse é Quebec, tá no final, duas milhas. Autorizado pouso, vento é de 140 com 12. Final, autorizado pouso, Quebec. Wolf Mike Alpha, prossiga com referências visuais 095. Tome proa de Paripe para ingressar no corredor Interlagos. Reportando já os descida Golf, Mike Alpha. Golf, Mike Alpha, vai chamar para a descida do Proa de Paripe. Vai chamar para a descida. Afirmativo, solo 59 autorizado Backtech, reporte pista livre. Vamos lá, seu autorizado ingresso, reporte linha de para decolar, já tenta o Vitor Mike Quebec que irá realizar o Backtrack. Salvador, boa tarde, oceano M3, 04. Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro 1.09. Mari, descendo para 3.000, passando de voador, né? Dura negativo, voo direto e TAP, o oceano M3, 04. TAP, 04. Azul 4462, desça para 2.000 pés, está autorizado LS X-Ray. Reporte localizado. 2.000, autorizado LS X-Ray, 4462, 10119. Controle, boa, é o Kilo Romeo 11. Kilo Romeo 11, tá. Boa, contato. Prossiga com referência visual, no meu pés, Morro de São Paulo, no ocorrer do Axé. Autoriza 2.500 direto. Agora, Morro de São Paulo está livre, a seção 2.500 km. 2.500 de pronto, por Romeo Oscar, obrigado. Ocean M3 no 4, reautorizado 4.000 pés. Reautorizado 4.000 pés. Autoriza passar aí, está aqui abaixo. Livre das restrições, porém descendo para 4.000 pés, 63 no 4. E 4.000 M3 no 4. Salvador, Golf Mike Alpha, está no ponto ideal. Mike Alpha, desça para 1500 pés, o Kennedy 1019. Para 1500 pés, 1019, na proa de Paris. Vinha Indy Alpha, teu ponto de espera 10, no ponto de espera, torre 1.8.6, ajuste 1019, bom voo. De Alpha, 2.6.0, grato. 4065. Autorizada a linha de decolar, vento no 40 graus, 12 nós. Azul 4462, complete aproximação, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. 18 6, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Só para um ajuste, o Xana MTZ no 4. Afirmo que é negar 1019. 19, obrigado. Salvador, muito boa tarde, Azul 4462, está passando externo, baixa altitude. Azul 4462, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, vento no 40 graus, 12 nós, ajuste no 09, número 1 proposto. 09, guardando, 4462. Sete, aciona a identificação, prossiga na chegada Bonfim para nível 050, QNH no 019. 50, 19 na Bonfim. Autorizado pouso pista no zero, vento no 40 graus, 10 nós. E pouso no zero, azul 4462, obrigado. 4465, decola agora 7, controle 1, 2, 0, principal, último voo. 208, grato. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, contador da Suba para o nível 360 na saída da EL. 360 do EL, sente. Número 314, desce para 2000 pés, tráfego ultrapassado, autorizado. Final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. Eu tenho entrado 2000, potência estabilizada no caso do homem, 314. Salve, Salvador, boa tarde, Azul 4462, livrão. Boa tarde, bem-vindo, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, 03, portão 62. estabilizado no caso agora, 314, Campo Amigo. Meu nome é 314, chame Torre Salvador em 18, decimal 6. 18,6, obrigado, boa tarde, 314. Salvador, boa tarde, chame 314. É 314, boa. Tráfico do estado, tem autorizado pouso pistino 0, vento no 40 graus, 129. Ajuste 109. Confirmado de pouso? Ajuste é 1019, o vento é de 140 com 12, autorizado pouso. Livre de pouso, retrito no 4. Palima, Lima, Fox. Quem parte de conta é a pista que pretende utilizar? Recife. Quebec número 2, conta 1 minuto, Cairo, que meu pace, é 1 minuto. Sai dessa para 2000 pés, o QNH-1019 autorizado. Final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Ok, prosseguindo para 2000, com 1019, reporte estabilizado, 1809. Mike Alpha, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. 7186, grato, uma boa tarde. Boa. Oi, Salvador, boa tarde, é o Papatago, Golf Mike Alpha, está na proa da rotatória. Boa tarde, Golf Mike Alpha, reporte ao final de 3 milhas, cabeceiro no 7, vento no 30 graus, no 0 nós, ajuste no 0 no 9. Reportará final de 3 milhas, Golf Mike Alpha. Tráfico ideal, só 1 minuto, 240. 3-0, após o ataque. Zero, 0-0, sim, chegar ao centro Recife, só 1 minuto, subida inicialmente a da El, lei da pós lei de El. O QNH 1019 3000 pés na proa de toque, 35491. Controle Salvador, boa tarde, está 3192, informação Papá, autorizado até o nível 1250. Boa tarde, TAN 3192, acione a identificação, prossiga na chegada a Mari, desça para o nível 050, QNH 1019. 0019, chegada a Mari, nível 050, TAN 3192. Estudo de tráfego em Morro de São Paulo, em Salvador, QNH 1019. Alfa tem autorizado pouso pista no 7, vento no 40 graus, no 29. Mike Alfa, livre pouso no 7. Tá embaixo travado o golpe, Mike Alfa. Poxa, pouso prossegue para contato? Aerostácio. Senta. Não quase, confirma? Portão 5, Washington M63, não falta. Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, seguindo direto para o centro, 3 não falta. Tá. Palima Fox, cópia. Número 649, fora cópia. Autorizado IELS 200, com solicitado, decola no zero, curva direita, no perfil da DAEL, Leida Pós, Leida Voa IELS. 5107, transponder, controle 120.8. Salvador, pronto, boa tarde, porto de convida to 1, descending level 150, on bomb for arrival, with the papai information. Carl 021, Scott Cadence, you clear to descend to flight level 060 on both arrival, after Carl 021. I'm level 050, both arrival, airport call, correction. Level 060, both arrival, airport call 021. Sir. Quem me chamou foi eu? Lima, Lima Fox, tá pronto? Salvador Recife 250, rota perímetro 58, decola pista 17, alguma pela esquerda, o perfil da Pucajão, transição Caju, 5102, o transponder, controle 120.8. É, confirmando de autorizado ingresso, aguardando autorização para decolagem. Jutamar Quebec, autorizado ingresso, reporte pronto para decolagem. Golf Mike Alpha no solo azul no 8, apesar de prosseguir o táxi, 45 estacionário em frequência. Meu Lima, me escuta aguardando, número 3, conta agora. Papá Romeu, Oscar, papapá, para a cópia. Ok, Congonhas 380, volta conforme Bridge, Pio Zulu no Mi, Abel Hotel Zulu, Lecola 17, com curva pela direita, no perfil da Aeroleda, pós Leda, voa Bridge, aonde intercepta a aerovia e segue conforme. 5112, transponder, controle 120.8. Cópia bem? Chame Tui agora em 18.6 para saneamento de decolagem 109 ajuste, bom voo, o papá Romeu Oscar, papapá. Mike Quebec decolado de Salvador, 19, chama controle 120, décima 8, bom voo. 208, trabalho Quebec. No 80, decola no 0, com curva pela direita, no perfil da DAEL, Leida, Pote, Leida, voa, Ilhéus. 5121, transponder, controle 120.8. E o visual, corredor, Axé, mil pés, Vita, Mike, Quebec. Visual, Axé, mil pés, Quebec. Ah, no localizador, gol 1807. 1807, chame Torre Salvador em 18, decimal 6. 26. O trio Papá Romeu Lima confirmando 500 pés, qual setor vai estar? Qual a radial ideia contra a milha Salvador? Sábado já baixado travado? Já baixado travado. Livre pulso, piscina 0, vento no 3, 0 graus com 11 nós. Gente, vem pô. O gol 8 é... 1192, reduza para 2209. Redução 209, então 31910. 2220. Tá no pátio 5, o Papá Romeu Lima, pátio 4. Ah, dá para, sim. Então, 500 pés. Voo local, Salvador, Salvador, 500 pés, decolando no 7, litoral. E após seguinte destino, 0140 o transponder, controle 120.8 e a 2198.6. chame a torre agora em 108.6 para acionar ataque secular, 109 na ajuste, bom. Triple para o Romeu Lima, pátio da bata, depois quando o ponto para o táxi.